America2300.com. Para o táxi, né, 6224, estamos com total de 110, 10, alterna Salvador, 2 horas de autonomia. Confirme para o AB novamente, o Oceano 6224? 10, 110. Oceano 6224, autorizado o táxi direita ainda até a ponta espera da pista no 0, quando lá a torre, 198 decimal 6, quem nega 10 no 5? 1015, ponta espera 14, 18, no... 1-8-6-6-2-2-2. Final, check on the gear and the Gentax tower. Frequency 1186. Over. 1186, Capital 023. Bye-bye. Tan 3498, desça para 2500 pés. 2500 pés, Tan 3498. Controle, boa noite, Oceano 6313, passou no 800 para Sagarão. Oceano 6313 é o controle, está em contato com o radar, se você tem restrições, curva à direita, foi direto Leda, após Leda, Mátima. Direto Leda, sem restrições, após Mátima 6313, obrigado. O 3498 está passando 4.100 na descida para 2.500 pés. Foi para o Serravita 366, está autorizado a aproximação RNAV. Serravita 366, autoriza mais para frente o 372, direto? Pessoal 366. Não, obrigado, 366. America 230 Red Scott. America 230 Red Scott. 3498 em aproximação, reduz a chega trem, chame torre 1186, caminho. 1186, obrigado, 6224 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Ok, prossegue, autorizado, 90-6224. Salvador, Altar 3126. Altar 3126, controle, ajuste no 095, desça para 5000, vou encerrar a vida 366. Encerrar a vida 366, confirma na errada 10? Positivo. Ajuste com no 095. Obrigado. 13, chame Recife. Frequência 1251. Confirmando 1251, não chama a minha 393. Positivo. Boa noite, obrigado. Controle, Salvador, passageiro 2224, transfere. Controle do 2224, transfere, controle, voe para Sierra Vista 366, ajuste 1095, quando estiver pronto para descida, está autorizado 6000. Já, ideal, descida então, descendo para 6000, na proa do Sierra Vista 366, ajuste 1015. pousar 3498. 498, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 3498. São 3126, inicia o voo sobre a água, desça para 2500 pés, está autorizada a aproximação. 2500, câmara estabilizada. Tá, 2224, para sua informação, tráfego 1 hora, 16 milhas, rumo nordeste, aeronave da TAM, passando 7 mil, é o número 1. Vossa Senhoria, é o número 2. Obrigado. ali do 24, qual é a velocidade? 3909, 6224. Qual é a velocidade? Entendi. 909. Ali do 224, reduz a velocidade para 180, desça para 2500, está autorizado a RNA, caminho. Reduz para 1809, desce para 2500. Autorizado. Para descida, Senar 6224. Oceano 224, vamos encerrar o serviço radar, chama Aracaju 203. 2301. Yes, American 230, go ahead. American 230, cleared to Miami via upper level 20 after accordion flight plan route. Flight level 340, Momo departure, naming transition, Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Nenin, November Echo, November India Mike. Runway 10 after departure left turn. Squawk 5550. Salvador departure 120.8. Yeah, Miami International Airport, upper Zulu 20, the Tango Romeo Sierra. Climb to level 340. It's the Momo departure with the Nenin transition. Squawk 5550, departure 120, decimal 8, runway 10. Left turn. American 230, we'll be back correct. You call me for pushback and startup. Yeah, we'll call you when we're ready for pushback and startup, American 230. No, no, wait, May, I come here. Transfiro visual, boa noite, Santa Junta de Neve. Boa. Confirmando as coisas, 18? Meia dúzia, 118, meia dúzia. 86, obrigado. Aguarde. Kilo Lima, pronto, cópia. Kilo Lima, autorizado Salvador, Salvador, decola da pista 17, curva direita, corredor Axé, 1 mil pés. Aciona 0130, controle 120, decimal 8. Kilo Lima, cotejamento está correto, confirme pátio, POB e autonomia. Tango Kilo Lima, o cotejamento está correto? Só para cheque, o senhor vai soltar os paraquedistas no Rio Vermelho ou no Farol da Barra? Sim. Para o acionamento, torre, 18.95. Quem negar, 0.95. Correção Então, decimal 6. Reautorizado para 5.000. 5.000, 2779. Ainda 2-2 das 4, estabilizou, tem um futuro 2 de julho à vista. Gente, Força Aérea do 224, em aproximação, chega o trem, chame a torre. Uno, 18, meia dúzia, eu prefiro 2 de julho. 18-6, Torre de Salvador, boa noite, muito trabalho. Boa. Controle, boa noite, 62, 8, 3, 0. Quero 6258 Salvador, desça para 4.000, voe para Sierra Vista 366 para aproximação da Renave. 230, ready for push next to 810. America 230, clear you to push and start, come for taxi. Just push and start, call your taxi back to 230. Motor está 312, venha, livrou. 3126, táxi de Alfa, reportante, táxi de Juliette. Alfa, da Juliette, está 3126. Colega do controle, o 2779 é o número 2? É o número 4. Falou, então só vou manter a pessoa de Monte e São Pedro. Juliette, está 3126. Está 3126, mantém a posição. Está mantendo. Tendo 6212, Serra Vita 366, aproximação, reduz a checa 3, torre 1186, câmbio. Vital reduzindo, já vital com a pista e 286. Boa noite, até a próxima. Azul 2779, velocidade 180, desça para 4000. 4000 com 180, 2779. Pelo 6258, desça para 2500. Passeira 2224, autorizado táxi Alfa Kilo, a posição é 1 no Romeu no Pátio 3. Pátio 3, 1 no Romeu, 230, American 230, approve taxi to the holding point runway 10 via main apron taxi to India at the holding point tower 118.60 QNH 1015. Okay, apron India and the hold short of 10 tower 118.60 altimeter 1015 American. Uma passarela, a posição? Passarela 2224, Uno Romeu. Uno Romeu, 2224. Pelo 6258, está autorizado a Renato. Renato, Vitor Assalto, curva direita, vai na proa 235, desça para 2.500 pés. Perdeu contato rádio com controle Salvador, na radial 285, o senhor vai curvar à esquerda, vai voar para o Serra Vitor 366 e completar a aproximação como número 3. Perfeito, colega. Para 2.500 na proa 235. Perdeu contato na 280 Salvador, curva à esquerda, vai no 366 e completa. Positivo. Radial 285. 2 e 5, melhor é. Equador, muito boa noite, Oceanair 6212, entrando no pista. Oceanair 6212, autorizado táxi Alfa, Kilo, a posição é Uno Lima, no pátio 3. Alfa, Kilo, Uno Lima, pátio 3, Oceanair 62, Uno 2. Solo Dan 3492. Controle Salvador, é o Passatango Kilo, Kilo Lima. Kilo Lima, controle. Vai prosseguir até o Rio Vermelho 1.000 pés, na linha do litoral, e depois vai solicitar a ascensão para 4.500 pés, para lançamento de PQD no Rio Vermelho. Positivo, certo. Decola da pista no zero, faz a decolagem em primeira curva à esquerda, aciona 5556, controle 120, décima 8. Autorizado, recurso 330, pergura 17, Boca Caju, após a decolagem em primeira curva à esquerda, aciona 5556, controle 208, outra 3498. Tá 3498, correto, chama pronto. Pega o trem, corre 1186, nossos agradecimentos. 86, boa, até amanhã. É o bom 868. Prossiga. Boa noite, com a Alfa no 05 para a Aracaju. Para Aracaju, via Golfo 677, nível 230, saída Pulca, transição Caju, decolada pista no zero, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5555, controle 120, décima 8. 320 conforme, Golf 677, decola da 10, primeira esquerda, Pouca Caju, 55, transponder 208, ao controle, 868. 1868, correto, chama pronto. Chama pronto. Kilo Lima está mantendo 1.000 pés? Está acendendo agora para 1.000 pés. Do 2779, esse é Rabito 366, aproximação, reduza, chega o trem, torre 1186, Camilo. 186, colega, bom domingo. Boa. O controle Salvador atualiza o Kilo Lima agora 500 pés sobre o mar. O controle está ciente que o Kilo Lima vai manter 500 pés sobre o mar. Ciente, Lima. Positivo, livre. Então, Kilo Kilo Lima está autorizado. Sena 6258, autorizado o táxi ao só Juliette, portão 8. Alfa, boa noite, 68, aguarde. Boa noite, meu. Tem uma aeronave que vai taxiar retaguarda. Após a passagem da mesma, será autorizado. To fly direct to Teresina, Tango Romeu Serra Rio. Install that again, that's not on our flight plan. So do you have condition to fly direct to Teresina, Tango Romeo Sierra VOR? Yes we do, but that is not on our flight plan. Can you spell it please? Okay, so now maintaining SCID and standing by to change your frequency to the center. Okay, we'll stand by to change our frequency to Brazil. Boa noite, 3398 é o controle, desça para 4000, ajuste no 095, Roib Serra Vitor 3068. Serra Vitor 368. 230 is cleared, Tango Romeo Sierra, correct? Yes, sir. Tango Romeo Sierra VOR, you are clear to fly direct. Okay, direct to Tango Romeo Sierra, American 230, thank you. Yes, now you are passing 125. Frequency 125.45. Over. 545, American 230. Salvador, muito boa noite, é o Mike Mike. Prossiga. Ok, Mike Mike, está parqueado aqui no finger número 7. Felicidades. tem autorização para a aeronave estar sendo rebocada para remota 14. Mantendo o portão 7. Mantendo o portão 7 da porta. Tá autorizado, reporte ao término. Mike, é que sou Mike. Ok, autorizado, reportar a término. Algum 868, 180 a bordo, 2 horas, Maceió. Boa noite, 68, autorizado táxi, até o ponto espera da Pistana 0, via parte Taxi Índia, no ponto espera Torre, 18, decimal 6, aqui em NHL, 0 no 5. NHL Índia, 1862, obrigado, 1015, 868, boa noite. Quilo Lima, retorne para o Rio Vermelho. Retornando para o Rio Vermelho. Curva pela direita para o Rio Vermelho, Quilo Lima. Tem uma aeronave no setor sudoeste em descida. Ciente, na escuta. Informação do TAN 3398, caso tenha notiquez, aeronave de pequeno porte, lançamento de paraquedista, ele está entre o Farol da Barra e o Rio Vermelho. Está subindo para 4.500. Yes, Para 3398, desça para 2500 pés. 3398, está autorizado Sierra Vitor 366, está autorizado a aproximação a Renato. Autorizado a aproximação a Renato, Sierra O Quilo Lima atingiu 045, está pronto para iniciar o lançamento. Quente, curva pela esquerda, aguarde para o lançamento. Tem uma aeronave sobre a ilha de Itaparica, em descida para 2.500, aeronave da TAM passando 4.700. Curva pela esquerda, aguarde para o lançamento. Tá voando, você avisou 366? Só sentando mais um vezes aqui, já tá voando o 66, deixando apenas 2.500. Quilo Lima, está autorizado. Ciente, autorizado, Lima. Reduz e chega o trem, chame torre, 1186. 4-9-8 para o curso de treinamento. Isso é a descida do Rio Vermelho até o pouso do último paraquedista. 7. Voo no 868, chame Recife, frequência 12545, voo no 868. 2545, obrigado, tá numa boa noite. Salvador, uma boa noite, andando aí, 2891. Está passando 180 para o 60, perdeu contato com o centro. 3891 no Ciente, vou ir para o Serra Vida 367, desça para 5000, ajuste no 095, 3891. 5000 no 095, ano 367, já foi. Tendo 6074, seu controle de Salvador, ajuste 1015, desça para 6000, vou ir para o Serra Vitor 368. Na Prodo 368, desce 6000, com 1015, Oceano 63, 6074.